refleti a vida, raciocinei e escutei a chuva lavar o quintal. Cobri minha filha com edredom, vi um nevoeiro pela janela encobrindo a favela. Quando perdi o sono, mexi nas panelas, a larica bateu, o arquivo do samba. Ouvi em Itapevi, tiros na calada, e os carros na rua passar. Bebi uma água na sala, fiquei a pensar no sofá, escutando os cachorros latir. Pus o leite no fogo pra esquentar. Analisei o que eu ia fazer quando o dia de novo raiar. Na noite eu pensei no dia, no escuro encontrei uma luz. Essa luz me mostrou um caminho, viajando a lugares eu fui, eu fui. No silêncio da madruga diz o sol nascer. Eu vou pensar na vida. No silêncio da madruga diz o sol nascer. Vou refletir melhor. No silêncio da madruga diz o sol nascer. Eu vou voltar ao passado. No silêncio da madruga diz o sol nascer. Eu vou fazer a preta cor da noite. Por várias vezes vi um céu todo estrelado, anunciando com a manhã era de sol. Na ocasião me cobri com lençol, em prol de dormir eu senti o perfume da flor da amada noite que exalou, ouvindo o cantar de uma coruja que deixou sinistro o Jardim Maristela. Se acabou a luz, acendi uma vela, uma letra compus pra minha favela ouvir. Principalmente, vou orar pra Deus, pro fim da tristeza, o mundo melhor, sempre vou lembrar de pedir. Toda vez, no silêncio da madruga diz o sol nascer. Eu vou pensar na vida. No silêncio da madruga diz o sol nascer. Vou refletir melhor. No silêncio da madruga diz o sol nascer. Eu vou voltar ao passado. No silêncio da madruga diz o sol nascer. Eu vou fazer amor.